940, chame agora Recife, 1251 e alternado 13325. 251-3325, 940. Boa noite. Visual, voo 1884. Voo 1884, operação final, TOI 18-6, tomou posto. 18-6, obrigado. Voo 6884, cheque 3, já tem atualizado o pouso de pista 10, o vento 080 graus, Medusa Lens. Pois é, embaixo da lavada, estamos a 2 menos 4, certo. Patrão de Salvador, boa noite, já fizemos 5728, nível 1190. Boa noite, 6728, deixa para 2010, após desvio lá na Praia de Duna. Já viu se não der no meio e foi estabilizado na final. Ok, tá. Rapaz, desvio para de Duna para 2010, se não estabilizado na final, a 7728. Estou fazendo ajuste no 0 no meio? Afirmo, no 0 no meio. Obrigado. Quatro, seu solo aos 1-5, livra à direita, 1-2-1-9, solo. Livra à direita, 2-1-9, gol no 8-8-4. Para o táxi com 1-2-2 no PLB, alternando Guarulhos com 4 horas de autonomia. tá baldio. Atualizado via Tati, Índia, ponto zero no zero, tô no momento decimal meia, altímetro no zero, no sete, boa viagem, tanto 397. Pátio Índia, ponto zero, 18,6, com 1017, tanto 3197, boa noite. São Salvador, boa noite, com 1884, Libra. 1884, táxi transando Alfa Juliette, bateu no portão 9, reporte, antes do Juliette. Alfa Juliette, portão 9, reportar antes da Juliette, com 1884. Vai decolar posto inicialmente, se atende para as condições agora piora do tempo, estou estimando o tempo em torno de 800 a 1000 pés, ok? O vento 1 no 20 graus, 1 no 62 nós, chuva forte. Confirme só o comandante. Para descer, diante da Bravo. CP529 está acionando identificação autorizado a chegada MAN, descer 060. MAN 060. Fora do solo, guardião, e autorizado aí, a gente aprova direto o Itapuã. Ô, Cade. Ok, tá fora do solo, é o sino 7, chama o controle em 1208 para instruções, ok, guardião 07. É, em 7. Guardião 07. Guardião 07, prossegue 500 pés de toral, confirme patrulha branca. Negativo, prossegue para o CAB. Direto o CAB e reporta o final para o vai livrar o litoral para o CAB e o guardião. Visual com o CAB, guardião 07. Sequência livre. 7. Solo 1884 antes da Juliette. Lançou duas bolas da TAM, ingresso depois via Juliette, portão 9, 1884. Após a Juliette 9 com 1884. CP529 está presente, vou direto do UNA, desce 4 mil pés, quem negar no 097, tiver condições, mantém a velocidade. UNA 4000, 1017, mantendo a velocidade, temos condições, do tipo 529. Pois, Salvador, boa noite, Tan 3197. Quanto espera da 1-0, pronto. 3197 autorizado, alinhar e decolar. Vento 1-0-0 graus, 1-2 anjos. Alinha e decola 1-0, Tan 3197. Salvador, até 3662, poderia voar Duna após Maia? Eu vou lançar um próximo aí, tá? Negativo TAN 3162, número 3, na aproximação, deve manter status nesse estado de desvios, solicite ao controle. Ok, então pode Mário, o TAN 3162 mantém a proa 070 por mais 5 minutos. Entendi. Já 5728, cruzando 3000 para 2000. Já visual com a pista 10, vai interceptar o ILS em mais 40 segundos. Sempre está livre, ILS, com a objeto 6728, aguarde para chamar a torre. Aguarde. 17, aguarde, cota. Guarda. Pronto, prossiga. 3603, aprovado Guarulhos, nível de voo 340, via posição bridge, up azul 36, restante conforme a rota do plano, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 metros da terceira milha, após curva direita, perfil de subida da El Leda, após a posição Leda, voa direto para a posição bridge, controle 120.8, turno 18 decimal 6, transponder 5435. 340 aprovado Guarulhos, primeira aerovia Pesulo 10 Bridge, decola da 10, mantém a reta até 2000 pés, ou terceira milha, curva direita no perfil da Dial Leda. Depois de Leda Bridge, Pesulo 16, nós temos aqui até BHZ, direto Trive, direto Poços. 1208-1086-5435. 435, portão 612, reporte pronto para o espectramento 3. O 3.62 tem condição de manter a proa? Afirma por mais 15 milhas após o estado. Sempre o vetor manter a presente proa alimentada pelo localizador. Eu mantenho limitado ao lote, está 3.0.2, para 0.2.0. Motor Salvador, boa noite, TAN 3.1.9.7, Nadael, curvando direita, 3.800 agora. TAN 3.1.9.7, contato radar, segunda 3.8.0, direto Leda. Sobe 3.8.0, direto Leda, TAN 3.1.9.7, graças. 10, Gama 10. Oxalá 6212, acione identificação autorizada à chegada maior e desça ao nível 050. Decional 050, pode fly TAP. Autorizado TAP. Guardei TAP para 5062, Gama 0. Salvador, poderia confirmar para o seu 3662 o tráfego que se inicia na posição de 12 horas, aproximadamente 8 milhas? Estimativo segue tráfego agora 2 horas 7 milhas, prosseguindo na final ILS, cruzando 060, Alfa Tango 72. Cliente da 3662. 3662 para o localizador, curva à direita para o 060, reporta estabilizado. Direita 060 para o lock da 3662, reporta estabilizado. Salvador 6212. Possível. Vai manter o perfil da chegada por enquanto, tem uma formação aqui à frente. Só 3602. TP5218, estabilizar o localizador. TP5218, complete a aproximação em Duna, torre 1-9862. Duna, passará para a torre, obrigado. 3662, livre 2000 pés, que é legal no 07. 2000 pés, com 17 da 3662. É 728, só aos 28, livre direita, 1219, só. 219. Salve, Salvador. Boa noite, Abjet. 6728, livrou, tá na sua escuta. 6728, boa noite, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 4. Alfa, Juliette, Pátio 1. Para o portão 4, 6722. Salvador, trip 5218, estabilizar o localizador. 5218, continua a aproximação, informe avistando. Última hora de 31, avistou aqui nos mínimos. Tem uma chuva, intensa na vertical. Chuva intensa na vertical, informaremos avistando 5219. Centro Recife, 1251. Centro Recife, 251, Adam 3, 197. Completa a redução para aproximação e chame a torre 1-9862. 3662, presente a 3662. Tem livre pouso, informe na DA, avistando e iniciando a remetida. Negativo, informaremos. 2-8, livre pouso. Nova Operador tá 3662, final LS, tá pistola 1-0, baixada travada. 6362, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Tem a sua frente a nave da Trip, já reduzida a aproximação a 5 milhas, ok? Reduza a sua velocidade na medida possível e aguarde instruções de pista livre. Ok, vai seguir o ATR, 3662, aguarda a autorização. 2010-1017, manhã passagem estabilizada, 6212. Mesmo 5218 é baixo checar. Se variar muito a turbulência, a gente vai meter. Ok, o vento 100 graus, 12 nós, pista livre e pouso. Corre 55218. Prossiga. Tá no solo, confirma em qual aeronave tá atrás da gente. Aqui é um teto, 3 milhas na final. A chuva tá moderada, acho que é portar pelo que é melhor. Ok, sim, seu solo é os 33, livre direita, chama 219 o solo. 219. Obrigado, Aniba. O 218 livrou a pista, Capim? Ainda não, livrando agora. Ok, livrando a direita, chamou 219 só. 219. Pronto, 3662. E já tá avistando? Afirmo. Ok, tá livre então, pouso, vento 100 graus, 15 nós, pista molhada. Seja pronto, 3662. Juliette. Levanta 13, batiu no remontante da Juliette, Bial. M62, solo 35, livre à direita, 1219 solo. Direita Eco 219, até 362, suporta a pista de corredor aqui. Ok, tô ciente, livre e observe de passagem ao trip que já tá taxando lá. Ok, visão com o trip vai seguir o mesmo, tá? 3662. É 1219 solo. Fala Salvador, até 3662, visão com o trip, tá seguindo o mesmo? 362, táxi atrasado, pátio Alfa, Juliette partiu no portão 8. Juliette Alfa, portão 8, 3662.